combinar com o coração. Só esqueci de combinar com o coração. Não era pra te amar, não era pra te amar. Isso acontece muito. É, acontece raro, bastante. Mas acontece, acontece muito. Acontece. O predador cai na própria magia. Ah, isso acontece mais. Chega o Brevan! Aconteceu comigo o que eu mais temia. Um predador caindo na própria magia. E seu corpo me causou abstinência. Seu beijo quebra minha resistência. Essa cama vazia é minha penitência. Não era pra te amar, era mais uma pra deitar no meu colchão. Só esqueci de combinar com o coração. Só esqueci de combinar com o coração. Não era pra te amar, era mais uma pra deitar no meu colchão. Só esqueci de combinar com o coração. Só esqueci de combinar. É bom demais essa moda, né? Presa fácil na sua mão. Era mais uma pra deitar no meu colchão. Só esqueci de combinar com o coração. Fácil na sua mão. Ei, rapaz, que delícia. Domingão Livre na Cidade FM. Tava pronto pra essa vida de solteiro e tava pronto pra conhecer outros beijos. Achei, só achei. Toda música que toca eu lembro de você. É isso que estraga todo o meu rolê. O sentimento bipolar era pra te esquecer, ele só faz lembrar. Essa cerveja não tem gosto do seu beijo. Parei pra não ter sua voz falando. Me tira do piseiro e leva pra sua cama. Tira do piseiro e leva pra sua cama. Essa cerveja não tem gosto do seu beijo. Paredão não tem sua voz falando que me ama. Me tira do piseiro e leva pra sua cama. Tira do piseiro e leva pra sua cama. De solteiro e tava pronto pra conhecer outros beijos. Achei, só achei. Toda música que toca eu lembro de você. É isso que estraga todo o meu rolê. Com sentimento bipolar era pra te esquecer, ele só faz lembrar. Essa cerveja não tem gosto do seu beijo. Paredão não tem sua voz falando que me ama. Me tira do piseiro e leva pra sua cama. Me tira do piseiro e leva pra sua cama. Essa cerveja não tem gosto do seu beijo. Paredão não tem sua voz falando que me ama. Me tira do piseiro e leva pra sua cama. Me tira do piseiro e leva pra sua cama. Essa cerveja não tem gosto do seu beijo. Paredão não tem sua voz falando que me ama. Me tira do piseiro e leva. Cidade Livre FM, muito mais entretenimento, jornalismo. jornalismo. Os lançamentos que tocam nas principais rádios do país. E a sua participação ao vivo. Só aqui, na Cidade Livre FM. A Rádio Boa de Coelho Neto. A Ótica Coelho Neto. Sua visão cada vez melhor. Informa a hora certa. 15 horas e 12 minutos. Participe pelo WhatsApp. 98981156949. WhatsApp. Cidade Livre FM. Estão ligados. Muito bom. Bom demais. Cidade Livre FM. A Rádio Boa de Coelho Neto. I'm back. Vem cá. E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida? Você ainda abriria mais uma? Pra você só mais um rolê, só mais uma ressaca. Pra ela outra mago, outro gatilho, outro trauma. Enquanto finaliza a saideira, destrói os sonhos de uma vida inteira. Você curtindo o auge dos seus 30 e poucos anos. E ela te esperando acordada fazendo planos. Você não vai ganhar nada com isso. Não tem ninguém achando isso bonito. Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha. Por mim ela teria te deixado fazer o que se ela te ama. Então aproveita que ela nem sonha quem você é. É hora de parar com a presepada. Respeita a sua namorada. Agarra essa mulher e casa. Agarra ela e casa. Vive numa busca incessante pra achar alguém interessante, sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara. É hora de parar com a presepada. Respeita a sua namorada. Agarra essa mulher e casa. Agarra ela e casa. Essa sua busca incessante pra achar alguém interessante terminaria sem enxergar se o que tem dentro de casa. Se ela te ama, então aproveita que ela nem sonha quem você é. Imagina ela beijando o outro agora na sua frente. Doeu, né? Respeita a sua namorada. Agarra essa mulher em casa. Agarra ela em casa. Vive numa busca incessante pra achar alguém interessante, sem enxergar que ela é brilhante, que ela é. Diferente, especial, incomparável, acima da média, tá aí do seu lado. Loja Atitude. Atitude. Uma loja completa em móveis e eletros e uma diversidade em produtos de cama, mesa e banho para deixar sua casa ainda mais bonita, elegante e confortável. Loja Atitude. Aqui você tem o melhor. E se está à procura de tecnologia, a Loja Atitude é o lugar certo. Aqui você vai encontrar celular, notebook, computadores, impressoras e muito mais. Loja Atitude. Aqui você tem o melhor. E pra você que adora novidades, a Atitude Calçados é o lugar certo. Pra você andar na moda com estilo e elegância. As melhores marcas em sandálias, tênis, sapatos, bolsas, cintos e carteiras. Vem pra loja Atitude. Vem ser nosso cliente. Temos crediário próprio e parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros. Loja Atitude. Aqui você tem o melhor. Aqui você tem o melhor. Armazém Paraíba, 65 anos. Informa a hora certa. 15 horas e 17 minutos. Mais que uma rádio, uma referência. Essa é a sua rádio. Cidade Livre FM. Sempre na frente. Quando você fala, alguém lhe ouve. Presta atenção, com a propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista e o seu produto é comentado. A sua empresa fica conhecida. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie e venda mais. Anuncie aqui na rádio. Cidade Livre FM. O amor de Coelho Neto. Cidade Livre FM. Acesse na internet fmcidadelivre.com.br e ouça nossa emissora. Oh. Cidade Livre FM. O amor de Coelho Neto. 15h25. Em agosto, dá gosto comprar nas Casas Sampaio. TV Filco 32 polegadas Smart de 1.500 por R$ 1.198 à vista. Ventilador Mallory 40 centímetros com coluna de 300 por R$ 239 à vista. Refrigerador Consul duas portas de gelo automático, só R$ 249,90 na parcela. Máquina de lavar Vank, lava até 15 quilos com parcelinhas de R$ 69,90. Roupeiro cômoda duas portas, 4 gavetas com espelho, mensais de R$ 49,90. Roupeiro Tio Sam, 6 portas com gaveta e espelho, só R$ 59,90 mensais. Casas Sampaio, onde o melhor custa menos. Kleber, Matheus, Cauã, ao vivo. Toda vez que eu me envolvo, o coração fica emocionado. Eu me apego fácil, sempre saio por baixo. Eu errei de tanto tentar acertar. Cansei de falar eu te amo pra quem não merece escutar. E a raiva que eu tô de quem só me engana, vou descontar na cama. Por amor vou mais sofrer e eu já tenho um plano. Vou beijar todo mundo, pouco ocupada, não fala eu te amo. Por amor, não vou mais sofrer e eu já tenho um plano. Vou beijar todo mundo, pouco ocupada, não fala eu te amo. Bora, Cleber Cauã, Matheusinho. Que moda, rapaz. Toda vez que eu me envolvo, o coração fica emocionado. Eu me apego fácil, sempre saio por baixo. Eu errei de tanto tentar acertar. Cansei de falar eu te amo pra quem não merece escutar. E a raiva que eu tô de quem só me engana, vou descontar na cama. Vai, Vinícius! Por amor, não vou mais sofrer e eu já tenho um plano. Vários planos. Vou beijar todo mundo, pouco ocupada, não fala eu te amo. Oi, fiquei sabendo que já tem alguém e tô te ligando pra dizer que desejo toda a felicidade pra você. É, essa notícia nem me abalou. Já faz um tempo que a gente se separou e eu já te superei. Eu tô mentindo pra quem? Por favor, desconsidera o que eu falei até agora, porque tudo isso é mentira. Eu tô te ligando pra dizer que ainda sou louco por você. Ei, tudo que eu falei é mentira. Eu tô torcendo pra dar errado com esse seu nome. Sabendo que já tem alguém e tô te ligando pra dizer que desejo toda a felicidade pra você. É, essa notícia nem me abalou. Já faz um tempo que a gente se separou e eu já te superei. Eu tô mentindo pra quem? Por favor, desconsidera o que eu falei até agora, porque tudo isso é mentira. Eu tô te ligando pra dizer que ainda sou louco por você. Eu falei é mentira. Eu tô torcendo pra dar errado com esse seu novo namorado. Tudo que eu falei é mentira. Eu tô te ligando pra dizer que ainda sou louco por você. Tudo que eu falei é mentira. Eu tô torcendo pra dar errado com esse seu novo. Que eu falei é mentira. Antes do fim de tudo, quero te lembrar do começo. Antes do último beijo, quero te lembrar do primeiro. E antes de fechar a mala, só quero lembrar que ela testemunhou muito amor. E agora ela só vai servir pra te despachar de mim. Reclama que o coração ficou na minha cama. Antes de ficar solteira, sente o drama. Solteiros também amam. Só deixa eu te avisar, vai dar saudade. E me esquecer não vai ser tão suave. E já pensou se o seu corpo reclama que o coração ficou na minha cama? De ficar solteira, sente o drama. Solteiros também amam. E antes de fechar a mala, só quero lembrar que ela testemunhou muito amor. E agora ela só vai servir. Solteira sente o drama. Solteiros também amam. Só deixa eu te avisar, vai dar saudade. E me esquecer não vai ser tão suave. E já pensou se o seu corpo reclama que o coração ficou na minha cama? Antes de ficar solteira sente o drama. Solteiros também amam. Solteiros também amam, amam. Solteiros também amam. Muito obrigado! Quem gostou faz barulho! Quinze horas e 35 minutos. Você não liga mais, nem tem tempo pra viver. E tudo que eu sinto não importa pra você. você. Quando eu te chamo, fica sempre pra depois. Eu acho que eu estou perdendo você. A gente foi feliz, ia tudo muito bem. Eu nem desconfiava que eu não era de ninguém. Nosso amor eterno tá ficando passageiro. Eu acho que eu estou perdendo você. A gente já não fala mais de amor. E tudo que eu te faço dói. Você nunca me... Apresentação Açaí do Pirata. Eu acho que eu estou perdendo. Diz que... Diz que não vai. Diz que não. Diz que não vai. Me diz que eu não estou perdendo você. É, devolve o baixo. Diz que... Estou perdendo você. Alex Pimon, os teclados. A gente foi feliz. Confiava que eu não era de ninguém. Nosso amor é eterno, tá ficando passageiro. Eu acho que eu estou perdendo você. E agora? A gente já... Tudo que eu te faço dá. João Doria. É duro pra mim. Vai descendo. Eu acho que eu estou perdendo. Diz que... De você, porque cê beija bem demais. Na cama cê tem o poder de tirar minha paz. Mas dessa vez prometo que pra sempre você não vai entrar na minha mente. Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso. Juro que eu não volto nunca. Eu juro que eu não corro mais atrás. Assim ó, olha eu correndo pra nessa casa do nunca mais. Olha eu me acabando na cama do nunca mais. Esse nunca mais é muito tempo. E o teto é bom, uma chance. É o basic 1, 2, viu? Se é pra errar, a gente erra com quem não presta. Eu tenho raiva de você, porque cê beija bem demais. Na cama cê tem o poder de tirar minha paz. Mas dessa vez prometo que é pra sempre. Você não vai entrar na minha mente. Esse meu não agora é vitalício, mas é quem sempre sabe cada fortaleza. Juro que eu não volto nunca mais. Na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Juro que eu não vou mais atrás. Olha o quê? Olha eu correndo pra cansa do nunca mais. Olha eu me acabando na cama do nunca mais. Eu juro que eu não volto mais atrás. Olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Juro que eu não volto mais. Olha eu assim ó. Olha eu correndo pra casa do nunca mais. Olha eu me acabando na cama do nunca mais. Do nunca mais. É o basiquinho do Matheus e Calma. É o Arifenes. Nunca mais. Cê acha que eu não sei que você tá acompanhando a minha vida toda nesse celular? Amor, tu vai rodar. Tuas amigas tão mandando direct sem parar. Cê terminou, foi. Cê solteirou, foi. Achava que dava tão certo vocês dois. Uma quer sair, a outra quer jantar. E a orgulhosa pensando se quer voltar. Cê tu não. Quer voltar. Se tu não pegar, se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar. Se não pegar, suas amigas vão pegar. Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar. Tô ligado, Cidade Livre FM. Agora é festa, hein? Agora é festa, todo mundo batendo bem forte na palma da mão, tá bom? Firma aí, firma aí! Quero ver! Eu tô te vendo, eu tô sentindo, eu tô chorando, eu tô sorrindo.

antes, durante, depois e depois e depois do prazer. Alexandre Pires. Você é grande, irmão. Eu te amo, meu irmão. Será seu beijo que me deixa louco, ou o carinho que você me faz? Pode ser que quando a gente ama não vê os efeitos. Eu olho pra você e vejo tudo perfeito. Tudo perfeito. Eu olho pra você na hora, fico assim como que tem 10 corações batendo dentro. Dinheiro tu é bola, depois fica no chão. 15:56. Você pode até negar, não querer me aceitar, mas o seu corpo contraria a sua boca. Quando chego perto treme toda, te arrepiando embaixo da roupa. Só porque uma vez eu troquei o endereço do beijo. Cê diz que me ama, mas não tem mais jeito. Então perdoa aí, libera aí, desbloqueia aí, me aceita aí, volta aqui pro seu lugar. Te ajudo a esquecer que um dia eu já te fiz chorar. Então perdoa aí, libera aí, desbloqueia aí, me aceita aí. Viver sem seu sorriso eu não aguento, destrava logo esse sentimento. Você pode até negar, não querer me aceitar, mas o seu corpo contraria a sua boca. Quando chego perto treme toda, te arrepiando embaixo da roupa. Só porque uma vez eu troquei o endereço do beijo. Cê diz que me ama, mas não tem mais jeito. Então perdoa. Aceita aí, volta aqui pro seu lugar. Te ajudo a esquecer que um dia eu já te fiz chorar. Então perdoa aí, libera aí, desbloqueia aí, me aceita aí. Trava logo esse sentimento. Viver sem seu sorriso eu não aguento. Trava logo esse sentimento. Olha essa música que eu vou cantar agora. Claro que toda essa banda aqui gravou meus discos. Todos eles estão no disco, como estão agora no DVD. Mas eu vou chamar dois deles que fizeram a abertura dessa música pra mim. Alô, Alvinho e William Jorge. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que a vida é assim. Eu sempre vou e volto nos teus braços, você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou. Que você não vai embora de vez, porque não me liberta. Por quê? Porque você não diz que não.

incomodando